Noites cariocas, boate, hall da fama, cine-teatro. Do nível mais solar do museu, pegamos o elevador para o mais escuro, o subsolo. Lá está um dos mais importantes destaques do museu, o cine-teatro, dedicado à sua programação cultural. Um espaço multifuncional com 281 lugares para espetáculos teatrais, musicais, exibição de filmes e realização de palestras. Nesse mesmo andar, há a Boate do Mis, onde à noite funciona um clube de música, mas que durante o dia faz parte do percurso expositivo.